já se olhou bem no espelho. O que cê pôde enxergar? Enxergo ao lado do parceiro. O que ia arrastar? São duas linhas tênues, mais uma direção. Certas escolhas pra chegar. Duros querem te ver na contramão, mas é no pódio que vai tá meu nome. Nas vias neurais, criogenia, transferência da sua mente, pra que seu corpo se desvincule de seus estados mentais, e que se rompam as correntes. Vislumbrante, isso aqui é cyberpunk. Que odaio linda mangue, na sua língua eu sou fluente. Meio mutante, passo curtos, marcas de elefante. Macatano ignorante, fui como uma serpente. Meio mutante, que odaio linda punk. Luz, me chame lamparino. Presente e futuro, segue o raciocínio. É que essa é minha expansão de domínio. Joguei canto e raiva numa plant. Mil demônios, eles fazem roda punk. Mil neurônios queimados em alguns instantes. Em Olinda eu vi o cyber brega funk. E a nova escola, professor Chico Xavier. Quem é não precisa dizer que é. Quem é não precisa dizer que é. De onde eu vim é pouca mídia, muita rima e muita fé. E muita fé. Eu nunca vi nenhum Deus nas igrejas. Eu sinto ele num beco qualquer. Calama ao caos, ao furacão 2000. Não sóbrio e sombrio. Agitando os dogs no canil. Experimental, nota peixe azul anil. Bem-vindo ao Brasil. Mas essa pátria nunca foi gentil. De domínio, tipo um bancai com cortes retilíneos. Refrato luz, me chame lamparino. Presente e futuro, segue o raciocínio. É que essa é minha expansão de domínio.